Sou sabotagem. Bom lugar, se constrói com humildade, é bom lembrar. Aqui eu mando sabotagem, vou seguir sem pilantragem. Vou honrar, provar, no Brooklyn tô sempre ali. Pois vou seguir com Deus, enfim, não sei qual que é. Se me vê dão ré, 30 carapé do piolho vem descendo lá na Conde. Feve, pique, cleque, enlouquece, black, só de arma pesada, inferno em massa, vem violentando a minha quebrada, basta. Eu registrei, vim cobrar sangue bom. Boa ideia, quem tem, não vai tirar a ninguém. Meditei, mandando som com os irmãos da fundão. Volta ao canão, se os homens vêm. Faz o grandão, rap é o som. Embora lá no morro, só louco. A união não tem fim, vai moscar, se envolve, João. Já vi seus pivete dizer que rap quer curtir, ouvir te fortalece. Não esquece, quem conclui é o mestre. Basta, quem longe for, vem com o dolo, lutou pra conseguir forte dor. Tem que depor e não voltar, sujou. Bem-vindo ao inferno, aqui é raro. Eu falo sério, pecados do anticristo imortal. Patifaria, aí meu, vai batalhar, tenta a sorte, seja forte. O só destino aqui resolve. Pauleca, bolinho, só saudade. Fez da vida por aqui de mente erguida, sem mentira, com malícia, me passou lição de vida. Um bom lugar, se constrói com humildade, é bom lembrar. Aqui eu mando sabotagem, vou seguir sem pilantragem. Vou honrar, provar, no Brooklyn, tô sempre ali. Pois vou seguir com Deus, esse cara simples. Gostavam mais de ouvir e aprender, até que fatalidades com certeza. E é o seguinte, sempre assim, maquiavélico, maldade. Se percebe aqui, cuidado, é falsidade. Estupim, 2000 graus, é ser sobrevivente e nunca ser fã de canalha. A luta nunca vale experiente. É santo amar o apiritubo, pobre sofre, mas vive. A chave é ter sempre resposta àquele que infringe a lei na blitz. Pobre tratado como um cafajeste. Nem sempre polícia que respeita alguém em casa invade. A soco fala baixo, você sabe. Maldade, uma mentira deles, 10 verdades. Momentos ocular é respeito. Estilo um cofre, só leva os portes. Filho do vento, um super-homem. Lá cada vez tenho largado atrás do poste. Quando o Flamengo é capaz de denunciar o irmão pros homens. Fuja, se jogue, o papo não se envolve, anda só. Na sua respeito é lei também melhor. Tipo maneira, estilingue, exige uma forquilha. Rap é militia, um integrante da família com uma ideia fixa. Que atinge a maioria que ainda acredita. No plano P, periferia, hoje quem pratica. Tá ligado que é o que liga, porque vira. Parada é o seguinte, aí, se liga na fita, na data, os otários estão maquinados no morro. Pelo que falaram, pode atirar, depois prestarem também um socorro. Abra o olho, o cara é piolho, é sempre um mano dos nossos. O inimigo tem astra, barca, blazer, também tem moto. É zona sul, canão, meu bairro, pinoquei, não deixei rastro. Comentaram, forjaram, 12 barancas no bafo. Mas no bairro eu pego meu filho, na fé vim a vida, na fé vou seguir. Deus que me livre, na mira do estilo, eu manego, não fico, não brinco, nem mosco. Vendo só beijo, destroço, o papai que acorda com ódio. Filho do céu, não pode ser réu, quem vem das ruas não joga fácil. Se o Trinity nasceu aqui, viveu no Brooklyn. Quero homenagem, eu quero todos ver os manos sim. É, mas se for pra trocar ideia com os manos, até melhor pra mim. Osasco é considerado, acendo um jasca em Santo Antônio ali. Circular ali, Anderson Franja na linha de frente. Foi bom fumar um do bom no Atlético, casa cheia. Bate cabeça, faz presença e diferença. E representa o que é feliz. Vários manos, tudo de fé e o som do X. É o que diz que os manos foi assim na pá. Vamos agitar, vagabundo no segundo no ar. Vem pra trincar, só o pó. Rolou também, eu dancei tipo um preto louco. Assim que é no Mad Horror. Me dá um cigarro, por favor, mas que calor. O suor desce, a gente esquece que sucede. Os fruta tudo da hora, não demora. Dou uma bola e curto o rap. Compromete, vários manos que dançando break. Roda no meio da gente, entende? É atraente, isso é lição pra mim. Como inspiração importante, sim. Não é qualquer um que segue em frente e dança o bom break. RZO é nossa sigla, representa tudo que eu vejo. O grafite na parede já defende algum direito. Daquele jeito, assim que é, tem que pôr fé, não de ré. Bota fé no que é, não nos mané. Eu vejo a correria todo dia, quem acredita não é de hoje. Na São Bento eu me lembro, eu assistia, não resistia. Voltava rimando no busão, igual computador. É bom lugar, se constrói com humildade, é bom lembrar. Aqui eu mando sabotagem, vou seguir sem pilantragem. Porra, provar, no Brooklyn, tô sempre ali. Pois vou seguir com Deus, sobrevivendo inferno. Obsessão alternativa, eu quero o lado certo. Brooklyn, sul, mas eu quero, prospero. Eu vejo um fim pro abandono. Xexé rolando, ninguém aqui nasceu com dono. Então, mas por enquanto, eu vejo muita mãe chorando. Alguns parando, trampando ou se recuperando. Do eterno sono, tipo o Rafinha e o Adriano. Milagre em dobro, o livramento veio pros manos. Tem que ter fé aqui, sim, tem que existir. Humilde, só se fala progredir, enfim, quero juntar cinco manos que protestaram o preconceito daquele jeito. Eu sei que vou traçar os planos, cantar pras minhas e os manos. Eu não me escondo, eu me emociono, me levantando como deve ser. Lá vem polícia, sai da pista, tela vista, baby. Andar de monte, a chave, a cara é perdeu sem mente. Longe da Kelly, dois pente, a quem não precisa entende. Sonic, Ciclone, age, eu lhe resistente. Brooklyn, suga, não, o sobrevivente age, age, age. Sou sabotagem, um bom lugar, lugar, lugar, lugar, lugar. Um bom lugar, ha, ha, ha, ha, ha. Um bom lugar, lugar, ha, ha.